uma parte camarada. E faz muito tempo que a gente não se vê. Como você tem passado? Então chega, chegando, chegado. E vamos dar um rolê. Entra aqui no meu carro e o carango nem é do ano, mas aí pra se divertir até dá. E mano, entra aí. E várias minas pra se olhar, manos pra reencontrar. Vamos ali, vou passar na casa do Ney, na Mazei. Eu sei que ele vai gostar de te rever. E o Cleverson mora lá na serra, vamos lá também. De lá pra zona sul, Ipiranga, pegar o fac pra junto tirarmos um barato, sabe? De repente me bateu na memória aquele velho bom tempo da escola. Você era melhor que eu de bola, mas eu era melhor em geografia e história. Era a matéria que eu mais manjava, porém você saía com uma par de mina. E mano, eu lembro dos campeonatos, do lanche, da cantina e das festas juninas. Bons tempos de escola. Renê, entra logo no carro e vamos embora. E o Cleverson tá esperando, eu já bebi pra variar. Ele já deve tá xingando, que eu sei, tô ligado. Então chegado, veja como as coisas são. Aquele filho do Ney, o Alan, já está bem grandão. E o meu tem 4 anos, seu nome é Cassiano. Em homenagem àquele músico de mil anos. Quando o inverno chegar, eu quero estar de patins. Sei que você gosta de brincar de amor, isso comigo não. Você lembra desse som? Vamos logo, Ray Cleverson, que eu tô com pressa, sangue bom. Só que vou bem na moral. Na moral, gostosa, mano, se liga. Eu toco a fita com Zaguinha, The Roots, Farside, James Brown. Tal como não podia deixar de ser. 4 pretos dentro de um carro são suspeitos. A sirene toca, a fechada, o pé no freio. E lá se foi meu rolê, meu passeio com os chegados. Fala, gambé, o que há de errado? Eu tô livre na minha, o que, que há de errado? Eu tô livre na minha. Eu tô livre na minha, o que, que há de errado? Tô dando um rolê com os meus chegados. Eu tô livre na minha, o que, que há de errado? Eu tô livre na minha. Chegado de uma par de camaradas. Eu tô livre na minha, o que, que há de errado? Tô dando um rolê com os meus chegados. Eu tô livre na minha, o que, que há de errado? Tô dando um rolê. Após temos que provar que não fumamos, não cheiramos e votamos. E que somos vacinados, finalmente liberados. Que clima chato, que gambezinho cabuloso. Aquele que a patente dizia tenente, com bafo de aguardente, com cara de demente. É, melhor esquecer tudo isso. Já estamos chegando na área do fac. Daqui já vi que ele está jogando. Ei, chegado, vamos lá bater um street ball. Sábado à tarde é o que há, sem falar no sol. Que tá pegando, é, que tá o bicho aqui na rua. Só shortinho, curtinho, quanto um bico de fora. Vai, faz que passa a bola, mais 2 pontos. O Ney só tá olhando, registrando. Não, joga mais, não corre mais. Mas só quer saber de sossego e paz. Mas não vamos poder ficar aqui muito tempo. A gente tem um apontamento pra mais tarde. No centro da cidade, uma apresentação lá na leste. Só que vai ter uma festa à noite lá no JB. E vão colar todos os manos, vamos para Ney, Flávio, Faquinho chegado. Camorra na parada, zona norte, nosso pedaço. Só que no meio do caminho, de sempre esperado. Em quadro, ré, mão no capô do carro. Eu tô livre na minha, o que que há de errado? Fala, gambé, o que há de errado? Eu tô livre na minha, o que que há de errado? Eu tô livre na minha, o que que há de errado? Eu tô livre na minha, o que que há de errado? Fala, gambé, o que há de errado? Eu tô livre na minha, o que que há de errado? Eu tô livre na minha, o que que há de errado? Eu tô livre na minha, o que que há de errado? Cercado de uma parte camarada. Cercado de uma parte camarada. Não se conforme em ver a gente no rolê. Eles trabalhando com esse sol quente. Fazer o quê? Ninguém mandou não ter estudado. Já é o segundo em quadro que de embaçado vai vendo chegado. Eu trabalho pra que imposto seus salários. Pra que em pleno sábado eles venham encher o meu saco. Eu não aguento, eu quero reagir. Ei, nem deixa o veneno de lado, tira um barato aí. É difícil, mas vou tentar. Eu tô cercado de amigos, não vou deixar nada estragar. São poucas coisas que nos dão alegria. Nossa família, os amigos, nossos filhos e toda essa correria. Essa parada de trocar ideia com vocês. Camorra tem um compromisso, é com vocês. Já estou de volta à minha área. E vou colar ali no samba, cumprimentar a rapaziada. Desde moleque que eu conheço todo mundo. Me lembro do submundo, do crime do qual me envolvi. Isso é fita do passado, que importa que estou aqui são e salvo. Mandando mudou essa ideia, pampa. De parada errada, eu quero distanciar. De intrigas com a lei, não quero nem saber. Sou livre, quero viver muito bem. A noite está chegando. Na festa do meu mano eu vou chegar chegando. A fim de tirar meu barato. Só sangue bom na parada, não tem otário. E mesmo antes de descermos do carro, a luz vermelha brilhou, a sirene tocou o carro. Então mais um enquadro, eu tô livre na minha. O que há de errado? Fala cururu, o que há de errado? Eu tô livre na minha. O que há de errado? Eu tô livre na minha. Eu tô livre na minha. O que há de errado?